espetando na parede. Só me sufocar com tudo que quero falar. Não posso parar de questionar. Uma linha tênue entre suor e suicídio, cruzada todos os dias, é o nosso sacrifício. Você não está só.